Dionísio Raul, essa casa veio pra ficar, hein? Boa pra caralho. Adelso Pagodão, Lucas Pagodão, galera do Gueto, Império Pagodão, todo mundo gravando tudo, hein? Aí, ó. Gostosa pra caralho, mas que absurdo, conhecida na internet com teu conteúdo adulto. Faz um piquis pra ela, que ela te excita. Um piquis pra ela, que ela te excita. Ai, Califa, ai, Califa. Gostosa pra caralho, quando tu cê... Ai, Califa. Senta, vai, Japinha, vai, Japinha. A mulher tá na casa, hein? Califa, senta. Olha o swing, vamos lá. Oi, gostosa pra caralho, mas que absurdo. Conhecida no Instagram com teu conteúdo adulto. Faz um piquis pra ela, que ela te excita. Um piquis pra ela, vai, mãe, que ela te excita. Ai, Califa, gostosa pra caralho quando tu sentar. Oi, ai, Califa, gostosa. Agora a batedeira no chão, baby, vai, mano. Chama no sub, Micão. Moral de Bicoara. Quem gostou, dá um gritinho aí, bebê.